Ficheiro 50, página 436. O Gottfried queria matar mulheres e disfarçava as suas ações com uma espécie de conversa fiada religiosa. O Martin nem sequer fingia ter uma desculpa. Era organizado e matava sistematicamente. Além disso, tinha dinheiro para gastar no seu hobby e era muito mais esperto do que o pai. Sempre que o Gottfried deixava um corpo para trás, havia uma investigação policial e o risco de que alguém o descobrisse ou pelo menos relacionasse os vários assassínios. O Martin Wanger construiu a sua casa nos anos 70. Acho que o Henrique referiu que foi em 78. Presumivelmente, mandou instalar aquela sala para guardar documentos importantes ou qualquer coisa no género. Uma sala à prova de som, sem janelas e com uma porta de aço. Teve-a durante 25 anos. Ficaram silenciosos durante algum tempo, enquanto Mikhail pensava nas atrocidades que ali deviam ter acontecido ao longo de um quarto de século. Lisbeth não precisava de pensar no assunto. Tinha visto os vídeos. Reparou que Mikhail estava inconscientemente a tocar no pescoço. O Gottfried odiava as mulheres e ensinou o filho a odiar as mulheres, ao mesmo tempo que abusava sexualmente dele. Mas havia mais qualquer coisa. Penso que o Gottfried fantasiava a respeito de os filhos partilharem a sua, para dizer o menos, pervertida visão do mundo. Quando lhe perguntei a respeito da Harriet, a sua própria irmã, o Martin disse: tentávamos falar com ela. Mas era apenas uma vulgaríssima puta. Preparava-se para contar tudo ao Henrique. Eu ouvi-o. Isso foi mais ou menos quando cheguei à cave. E significa que sabemos a respeito do que ia ser a conversa dela com o Henrique. Mikhail franziu a testa. Acho que não. Pensa na cronologia. Não sabemos quando foi que o Gottfried começou a abusar do filho, mas levou o Martin com ele quando assassinou a Lee Pearson em Uddevalla, em 62. Afogou-se em 65. Antes disso, ele e o Martin tentaram falar com a Harriet. Aonde é que isso nos leva? O Martin não era o único que o Gottfried violava. Violava também a Harriet. O Gottfried era o professor. O Martin, o aluno. A Harriet era o quê? O brinquedo? O Gottfried ensinou o Martin a comer a irmã. Lisbeth apontou para as polaroides. É difícil determinar a atitude dela a partir dessas duas fotografias, porque não se consegue ver-lhe a cara, mas está a tentar esconder-se da câmara. Digamos que começou quando ela tinha 14 anos, em 64. Ela defendeu-se, não o aceitava. Como Martin disse, foi isso que ela ameaçou denunciar ao Henrique. O Martin não tinha inquestionavelmente voz ativa naquela relação. Limitava-se a fazer o que o pai lhe mandava. Mas ele e o Gottfried tinham estabelecido uma espécie de pacto e tentaram iniciar também a Harriet. Nas tuas notas, escreves que o Henrique levou a Harriet para casa dele no inverno de 64. O Henrique percebia que se passava qualquer coisa de errado com a família. Pensava que a causa eram as constantes discussões entre o Gottfried e a Isabela e levou-a para casa para que ela pudesse ter um pouco de paz e concentrar-se nos estudos. Um obstáculo imprevisto para o Gottfried e o Martin. Não podiam pôr-lhe as mãos com tanta facilidade ou controlar-lhe a vida. Mas, finalmente, onde foi que aconteceu o ataque? Deve ter sido na cabana do Gottfried. Tenho quase a certeza de que as fotos foram feitas lá. Deve ser possível verificar. A cabana é o lugar perfeito, isolada e longe da aldeia. Então, o Gottfried apanhou a sua última bebedeira e morreu da maneira mais banal possível. Lisbeth assentiu pensativamente com a cabeça. Portanto, o pai da Harriet tentou fazer sexo com ela, mas a minha opinião é que não a iniciou nos assassínios. Michael apercebeu-se que aquilo era um ponto fraco. Harriet tinha tomado nota dos nomes das vítimas de Gottfried, associando-as a citações bíblicas, mas o interesse dela pela Bíblia só surgira no último ano, e nessa altura já Gottfried tinha morrido. Fez uma pausa, tentando encontrar uma explicação lógica. Num dado ponto, a Harriet descobriu que o pai era não só culpado de incesto, mas também um assassino em série, disse. Não sabemos quando foi que ela soube dos assassínios. Pode ter sido pouco antes de o Gottfried se ter afogado. Ou pode ter sido depois, se ele mantinha um diário ou conservava recortes de imprensa a respeito das mortes. Alguma coisa aconteceu que a lançou na pista. Mas não era isso que ela tencionava denunciar ao Henrik, disse Michael. Era o Martin, concordou Lisbeth. O pai tinha morrido, mas o Martin continuava a abusar dela. Exatamente. Mas passou um ano antes que ela se decidisse. Que farias tu se descobrisses que o teu pai era um assassino que andava a violar o teu irmão? Matava o filho da puta, respondeu Lisbeth num tom tão sério que Michael acreditou. Recordou a cara dela enquanto atacava Martin Vanger. Sorriu sem alegria. Ok, mas a Harriet não era como tu. O Gottfried morreu antes que ela pudesse fazer qualquer coisa. Também isto faz sentido. Quando o Gottfried morreu, a Isabela mandou o Martin para Uppsala. Talvez viesse a casa no Natal e nas férias. Mas durante o ano que se seguiu, ele e a Harriet não se encontraram muitas vezes. Ela conseguiu distanciar-se dele e começou a estudar a Bíblia. E à luz do que agora sabemos, não foi necessariamente por razões religiosas. Talvez quisesse apenas saber o que o pai andava a fazer. Remoeu o assunto até às festas do Dia da Criança em 66. Então, de repente, vê o irmão na Jernvägsgatan e percebe-se de que ele está de volta. Não sabemos se falaram um com o outro ou se ele lhe disse alguma coisa, mas independentemente do que possa ter acontecido, a Harriet decidiu ir direito à casa e falar com o Henrik e então desapareceu. Depois de terem passado em revista a cadeia de acontecimentos, não foi muito difícil compreender como devia ter sido o resto do quebra-cabeças. Fizeram as malas. Antes de saírem, Michael telefonou a Froda e disse-lhe que ele e Lisbeth iam ter de ausentar-se durante algum tempo, mas que precisava absolutamente de falar com Henrik Vanger antes de partirem. Queria saber o que fora que Froda contara a Henrik. O advogado pareceu tão perturbado ao telefone que Michael ficou preocupado com ele. Froda disse-lhe que se limitara a informá-lo de que Martin morrera num acidente de automóvel. Estava novamente a trovejar quando Michael estacionou diante do hospital de Edastat e o céu cobrira-se mais uma vez de negras nuvens de chuva. Atravessou apressadamente o parque de estacionamento no preciso instante em que começava a chover. Henrik, vestindo um roupão, estava sentado junto à janela do quarto. A doença deixara marcas, mas recuperara um pouco de cor e parecia a caminho da convalescença. Trocaram um aperto de mão. Michael pediu à enfermeira que os deixasse a sós por alguns minutos. Não vieste ver-me, disse Henrik. Michael assentiu. Foi de propósito. A sua família não queria que eu viesse, mas hoje estão todos em casa da Isabela. Pobre Martin. Henrik, deu-me como missão descobrir o que aconteceu à Harriet. Está à espera que a verdade seja indolor? O velho olhou para ele e então abriu muito os olhos. O Martin faz parte da história. Henrik fechou os olhos. Agora tenho uma pergunta para lhe fazer. Diz: continua a querer saber o que aconteceu, mesmo que seja doloroso e mesmo que a verdade seja pior do que imaginou? Henrik olhou longamente para ele e então disse: Queres saber? Foi essa a missão que te confiei. Muito bem. Julgo saber o que aconteceu à Harriet, mas falta-me uma última peça do quebra-cabeças antes de ter a certeza. Diz-me. Não, hoje não. O que quero que faça agora é descansar. Os médicos dizem que a crise passou e que está a ficar melhor. Não me trates como se fosse uma criança, jovem. Ainda não sei tudo. O que tenho é uma teoria. Vou descobrir a última peça do quebra-cabeças. Da próxima vez que nos virmos, contar-lhe-ei a história toda. Posso estar fora algum tempo, mas quero que saiba que vou voltar e que então saberá a verdade. Lisbeth deixou a moto do lado abrigado da casa e tapou-a com uma lona. Em seguida, instalou-se no carro emprestado de Mikhail. A trovoada voltara com renovada força. E um pouco a sul de Gevla, a chuva era tão intensa que mal se via a estrada. Por uma questão de segurança, Mikhail parou num posto de gasolina. Esperaram que a chuva abrandasse, de modo que já passava das 7 quando chegaram a Estocolmo. Mikhail deu a Lisbeth o código de segurança da porta do seu prédio e deixou-a na central do metro. O apartamento pareceu-lhe estranho quando lá entrou. Aspirou e limpou o pó, enquanto Lisbeth ia falar com o peste em Sandbyberg. Quando chegou ao apartamento, por volta da meia-noite, ela passou 10 minutos a examinar todos os recantos. Ficaram à janela durante muito tempo a contemplar a vista das comportas de Slussen. Finalmente despiram-se e foram dormir. No dia seguinte, ao meio-dia, aterraram no aeroporto de Gatwick, em Londres. Chovia. Mikhail tinha reservado um quarto no Hotel James, perto de Hyde Park. Um excelente hotel, em comparação com os baiucas em Bayswater, onde acabara sempre por ir parar nas suas anteriores visitas a Londres. Às 5 da tarde, estavam no bar, quando um homem ainda jovem se aproximou deles. Era quase careca, com uma barba loura, e vestia uns jeans e um casaco demasiado grande para ele. Vespa? Trinity? Disse Lisbeth. Trocaram um aceno de cabeça. Ele não perguntou o nome de Mikhail. O sócio de Trinity foi apresentado como Bob the Dog. Estava numa velha carrinha Volkswagen, estacionada do outro lado da esquina. Subiram para o espaço de carga e sentaram-se em bancos dobráveis presos aos lados da carroçaria. Enquanto Bob navegava por entre o trânsito de Londres, Vespa e Trinity falavam. O peste disse-me que isto tem a ver com um serviço crash bang. Escuta telefónica e controle de e-mails num computador. Pode ser rápido ou pode demorar um par de dias, dependendo da pressão que ele aplicar. Lisbeth apontou para Mikhail com o polegar. Conseguem fazê-lo? Os cães têm pulgas? Respondeu Trinity. Anita Vanger vivia numa casa com terraço, no elegante subúrbio de St. Albans, a cerca de uma hora de viagem para norte. Da carrinha, viram-na chegar a casa e abrir a porta pouco depois das 7:30. Deram-lhe tempo para se instalar, jantar e sentar-se a ver televisão, antes de Mikhail tocar a campainha. A porta foi aberta por uma cópia quase exata de Cecília Vanger, com uma expressão delicadamente interrogativa. Boa noite, Anita. Chamo-me Mikhail Blomkvist. O Henrik Vanger pediu-me para vir falar consigo. Suponho que já sabe o que aconteceu ao Martin. A expressão dela mudou de surpresa para desconfiança. Sabia perfeitamente quem Mikhail Blomkvist era. Mas o nome de Henrik Vanger significava que era obrigada a abrir-lhe a porta. Levou-o para a sala de estar. Mikhail reparou numa litografia assinada por Anders Zorn, pendurada por cima da lareira. Era uma sala muito agradável. Peço desculpa por vir incomodá-la assim, sem aviso, mas calhou-me passar por St. Albans e tentei ligar-lhe durante o dia. Compreendo. Diga-me, por favor, do que se trata? Tenciona ir ao funeral? Não, não tenciono. Eu e o Martin não nos dávamos muito. E de todos os modos não posso sair de Londres nesta altura. Anita Wanger mantivera-se afastada de Edastat durante 30 anos. Depois de o pai se ter mudado para Hedeby, quase não voltara a pôr lá os pés. Quero saber o que aconteceu à Harriet Wanger, Anita. É tempo de dizer a verdade. A Harriet? Não sei do que está a falar. Mikhail sorriu com fingida surpresa. Era, de toda a família, a melhor amiga da Harriet. Foi assim que ela contou a sua horrível história. Não faço ideia do que está a falar, repetiu Anita. Anita esteve no quarto da Harriet naquele dia. Tenho provas fotográficas do facto, não obstante o que disse ao inspetor Morel. Dentro de dias vou fazer o meu relatório ao Henrik Wanger e a partir daí é com ele. Seria melhor contar-me o que aconteceu. Anita Wanger pôs-se de pé. Saia imediatamente de minha casa. Mikhail imitou-a. Mais cedo ou mais tarde vai ter de falar comigo. Não tenho nem nunca terei nada para lhe dizer. O Martin morreu, continuou Mikhail. A Anita nunca gostou dele. Penso que se mudou para Londres, não só para evitar o seu pai, mas também para não ter de ver o Martin. Isso significa que também sabia alguma coisa a respeito dele. E a única pessoa que podia ter-lhe contado era a Harriet. A questão é: o que foi que fez com esse conhecimento? Anita Wanger bateu-lhe com a porta na cara. Lisbeth sorriu satisfeita enquanto tirava o microfone por debaixo da camisa dele. Pegou no telefone cerca de 20 segundos depois de quase ter arrancado a porta dos gonzos, informou. O código do país é Austrália, disse Trinity, pousando os auscultadores na pequena mesa da carrinha. Preciso de verificar o código de área, ligou o portátil. Ok? Ligou para o seguinte número, que corresponde a um telefone de uma cidade chamada Tennant Creek, a norte de Alice Springs, no território do Noroeste. Querem ouvir a conversa? Mikhail assentiu. Que horas são na Austrália agora? Cerca das 5 da manhã. Trinity ligou o gravador digital e acoplou-lhe um altifalante. Mikhail contou 8 toques antes de alguém atender o telefone. A conversa decorreu em inglês. Olá, sou eu. Eu sei que gosto de levantar-me cedo, mas já tinha pensado ligar-te ontem. O Martin morreu. Parece que chocou de frente com um camião anteontem. Silêncio. Então, o que soou como alguém a aclarar a garganta, mas que podia ter sido ótimo. Mas temos um problema. Um jornalista horrível, que o Henrique foi desencantar, não sei onde, acaba de bater-me à porta, aqui em St. Albans. Fez-me perguntas a respeito do que aconteceu em 1966. Sabe qualquer coisa? Novamente silêncio. Depois, uma voz autoritária. Anita, desliga imediatamente o telefone. Não podemos ter qualquer contacto durante algum tempo. Mas escreve-me, conta-me o que se passou. E a conversa foi interrompida. Rapariga esperta, observou Lisbeth. Voltaram ao hotel antes das 11. O recepcionista ajudou-os a reservar lugares no próximo voo disponível para a Austrália. Pouco depois, tinham reservas para o voo que partia às 19h05 do dia seguinte, com destino a Melbourne e escala em Singapura. Era a primeira visita de Lisbeth a Londres. Passaram a manhã a passear por Covent Garden e pelo Soho. Pararam para beber um café latte em Old Compton Street. Por volta das 3, estavam de regresso ao hotel para ir buscar as malas. Enquanto Mikhail pagava a conta, Lisbeth ligou o telemóvel. Tinha uma mensagem de texto. O Armanskis pede para ligar imediatamente. Usou o telefone do átrio. Mikhail, que estava perto, viu o rosto dela ficar como que de pedra. Aproximou-se imediatamente. O que foi? A minha mãe morreu. Tenho de voltar a casa. Parecia tão infeliz que ele a abraçou. Ela afastou-o. Foram sentar-se no bar do hotel. Quando Mikael disse que ia cancelar as reservas para a Austrália e regressar a Estocolmo com ela, Lisbeth abanou a cabeça. Não, disse. Não podemos lixar o serviço numa altura destas. Vais ter de ir sozinho. Despediram-se à porta do hotel e cada um seguiu para um aeroporto diferente.